xícara de chá de azeite, 200 gramas de linguiça calabresa, uma cebola picadinha e um pouco de salsinha, 4 tomates batidos no liquidificador, 2 pimentões vermelhos, 2 colheres de sopa de massa de tomate, 1 tablete de caldo de carne em banho-maria. Do caldo de carne em banho-maria.